A Secretaria Municipal de Turismo solicitou a produção da nova remessa de material institucional do Destino Iguaçu. Foram confeccionados 30 mil sacolas, 30 mil guias de bolso, 30 mil DVDs com fotos e vídeos, 18 mil mini-revistas em espanhol e inglês e 12 mil mini-revistas em português. O processo de licitação foi realizado em 2013, na modalidade pregão, e os exemplares foram entregues na Secretaria no mês de janeiro. Segundo a Secretaria de Turismo, o estoque estava defasado. A expectativa é de que o material renda para os trabalhos de divulgação de Foz do Iguaçu neste ano. A criação do material teve apoio da Itaipu e a Prefeitura Municipal custeou a produção. Todas as peças publicitárias são direcionadas exclusivamente para fins institucionais, em feiras e eventos pelas entidades que compõem a gestão integrada dentro das ações do Destino Iguaçu e não podem ser fornecidas para ações individuais de promoção e marketing das empresas do setor de turismo. Ainda estão em fase de finalização 300 mil mapas turísticos do Paraná e 50 mil mapas turísticos de Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz.